Azul 4299, chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 128.8. 3325-288 para o Azul 4299, bom dia. American 980, request right turn direct to Alpha Romeo Uniform. American 980, maintain around departure. It's Aeron, American 980. Abrigando o localizador, tá 3602. Tá 3602, comete aproximação, chame torre 18.6. 18.6, valeu. Gol 982, desça para 2.000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte, estabilizar o localizador. Veja, vai reportar lá, gol 982. 302, reporte visual com o campo checado, pista 28. Na vertical sem chuva, a pista está seca. A altitude que o tráfego pousou à frente avistou em torno de 1.100 pés, só na final mesmo. E na vertical está tranquilo. Gente, vai qual o vento, por gentileza? De 240 com 8. Obrigado. Uno decolado ao 51, controle em 1-9, decimal 8, tenha uma boa viagem. 19-8, bom dia. Controle, muito bom dia, Webjet 58, 1-1, cruzando 1500, mantendo a proa. Webjet 58-1-1, contato radar decolagem, suba até nível de voo 340, cumpre o perfil da saída gole. Tem um ativo. Subindo para 340, vai cumprir o perfil, vai voar gole 5819. Pouso autorizado, pista 28, 240 com 8, 3602. Inclusive pouso 28, 3602. Gol 92, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. Complete a 86, até logo. TAM 3604, semicentro Recife, frequência 133, décima 25, alternando 128, décima 8. 3325, 288, bom dia. Está pousando à frente, a altitude que avistou está melhorando, hein? A chuva já passou aí do setor sul para o setor norte, talvez tenha melhorado já. Sem chuva na vertical, a pista está seca. Vente igual 982. Enable 1 to 5, decimal 45. Quando estiver pronto, vou achar na meia 3-1-1, vou botar. Boa tarde, excelente, mantenha, pode esperar 2-8, vou achar na meia 3-1-1. Meia 3-1-1. Está de voz direto, BDEV? Por gentileza? 1500. Ok, 1500, libera à esquerda e mantenha a posição logo antes da Taxi Alpha, chama o sol 121-9. Antes da Alpha 219. Tudo 1500. 500, eu teto estimado, gol 982, reporte visual 250 com 612, gol. Visual agora, gol 1982. Ok, então visual, tráfego avistado, checado trem, pista liberada, 28, seca, sem chuva na vertical, pouso autorizado. Delivery, pouso na 28, gol 982. Rádio 07, prossiga. Rádio 07, prossiga em condições visuais de aporte de participação. Vitor Lima, frequência da coordenação. Rotação 9911, informação novembro. Ativo em... afirmativo, total 9911, novembro e confere, pronto, cópia? Pronto. 9911, Salvador Fortaleza, autorizado nível 310, decolagem 28. Primeira curva, coagindo. Após a decolagem, vai manter a proa de decolagem até 3.000 pés, devido aos tráfegos visuais. Após curva direita, perfil da saída Momo, transição Froti. Após Froti, direto Papa Alfa Fox, Paulo Afonso. Pós direto Alfa Bravo, Uniforme, Charlie e Uniforme. Pós conforme o plano, o total 9911. 5556 no transponder, 198 é o controle. Total 9911. Autorizado Fortaleza, nível 310, decolada 28, mantém frente até 3.000 pés. Após direita, mantendo um Momo Froti, após Froti, Paulo Afonso, após Paulo Afonso, a 5556, transporte 198, total 991. Cotejamento correto, parte 3, após quando pronto, pressionamento push. Reporta lá. A meia milha, no rumo no... este, é o guarda 07. Guarda 01, não, paciente, ultrapassou o guarda 01. Objeto 5891, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 128, decimal 8. 3325, 1228, 128, decimal 8, objeto 5891. 288, gato. Salvador, bom dia, gol 982. Gol 982, via Índia ou Juliette, a critério, portão 04. Índia, Juliette, para o 04, gol 982. Aguarde transferência de comunicações. Condições visuais, aguardando transferência de comunicações, Guardião 01. Guardião 01, está visual com o tráfego à frente, uma milha, o Guardião 07? Afirmo, já está do Itapuã. 250 com 8, livre decolagem roxa, né? Livre decolagem, pista 28613. Negativo, temos o helicóptero mantendo a esquerda linha litoral, 510 não interfere na sua decolagem, ok? Helicóptero 319. Chame torre 198, decimal 6. 1-1-8-6-1. E ainda na linha litoral, reporte inicialmente farol de Itapuã, aguarde o pátio do Graia. Temos um tráfego decolando na pista 28. Vai manter a proa até 3 mil pés, que é o esboço da Avianca. Até o farol de Itapuã, aguardando o final para o Graia. É, Guardião 07 já na, em Itapuã, ciente aí do tráfego decolando da 28, aguardará para prosseguir para a Pátio do Graia. Oi, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, pouso para o Pátio do Graia? Afirmo, já em Itapuã. Gente, tem um 07 à frente, é com Charlie 35, aguarde para apurar o Pátio do Graia. Estou com o Airbus da Avianca decolando a 28, será autorizado na sequência. Ok, aguardando para a discussão, ou não. O transponder do, o controle opera em 1198. Afirmativo, Max Serra Golf, pressionamento de táxi à torre 1086. Quando pronto, imagino, quando tiver a informação de POB, passe a torre, por gentileza. Provavelmente. Mantém pro MEI 311, obrigado. Guardião 07 na presente, parte do Graia, chame o solo controlado, Guardião 07. Gente, era o 07 direto para o Graé, Guardião 07. 01 na sequência até o Pátio Graé, no solo controlado, Guardião 01, 230 com 10. Número 2, Pátio Graé, chama no solo controlado, Guardião 01. É Val? O Xenem é 31, após 3 mil pés, autorizado vai direto e Val. Após 3 mil pés, direto e Val, 6311. Solo 02, frequência livre 07. Solo 03, frequência livre, tem um bom dia. Cruza proa de diversos. Celebre 3-1-1, autorizado vai direto e val. Direto e val, meia 3-1-1. Gostaria 2714, vou ir na proa de pit para chegar de pit, desça até nível de voo 050. Hora do plano do Alfa Tango Tango. Do Zulu, sente, aguarde contato Alfa Tango Tango, é Aracaju no 090. Aguarde, por gentileza. Aguarde, 983. Para o solo. Confirme para o solo Salvador, aeronave que modulou. Papá, Alfa Tango Tango, pátio 3, na escuta para a Copa Aracaju, no 090. Alfa Tango Tango, Salvador Aracaju, 090, nível autorizado, decolagem da 28. Após a decolagem, vai manter proa até 3 mil pés, devido aos tráfegos visuais nos corredores. Após curva direita no perfil da saída Aron. Após Aron, direto Aracaju. Aciona 0271 no transponder, o controle em 1198, Alfa Tango Tango. Nono, chame centro, recebe frequência 133.25, alternando 128.8. 133.25.28, mais 3 no Nono. Alfa Tango Tango, repórter quando pronto para táxi no PAT 3. Siga o Fatang Tango com os dados. Ativa o Fatang Tango, decola a partir da... de alguma taxueira da cabeceira 28. Afirmativo. Quilo, alfa no ponto de espera da Golf, chama a torre 108.6, altímetro 10 no 5. Atrás na minha escuta, bom voo, Alfa Tango Tango. Atinja, mantenha o 050 para a série 2714. Para a série 2714, desce para 2000 pés, que é legal, no 0115. Para 2000, no 015 ajustado, 2714. Lima Bravo Alfa, West Polaris? West Polaris para November no PAT 4. Estamos com 1-1 a bordo. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Lima Bravo Alfa, Salvador, plataforma West Polaris, 1000 pés, decolagem da 17. Primeira curva direita, após direita, direto em rota, radial 200 até 27 milhas em Salvador. 0197 no transponder, 198 é o controle, Lima Bravo Alfa. É autorizado o meu PSDCT West Polaris da 17, após curva direita DCT, radial 227 milhas, 0197 transponder, 198 é o controle, Bravo Alfa. Afirmativo, pátio 4, estacionamento táxi 2, 108.6, bom voo. Grato, até. O localizador 17 no 4. Lima, Salvador, bom dia, Papa Romeu Lima Brava Alfa. Lima Brava Alfa? Acerto, passe 4 para acionamento. Ativo da livre, acionamento e táxi para ingresso, Lima Brava Alfa. Câmara para ingresso, Brava Alfa. Tango LA e decolar pista 28, o vento é 220 por meia Sal 9911 para pushback já. Salvador, gol 435. Gol 1435, acelera a identificação. Autorizado chegada a carga e desça até nível de voo 050. Carga 050. Total 9911, tá livre no PAD 3, é por táxi. Livre para estacionamento, chamar a táxi, 9911. Pulado aos 17, chame o controle em 19.8, boa viagem. 98, grava, tago. Controle, muito bom dia, do Papa Papá Alfa Tago. Papá Papá Alfa Tango. Contato radar na decolagem, suba até nível de voo 090 na saída, Aron. 090 Aron, confirme que já está livre da restrição do 3000 até manter a pronta 3000. Alfa Tango Tango, livre da restrição de 3000 pés, prossiga na saída Aron. Grato, Alfa Tango Tango. Oceano 2714, reposta estabilizado no localizador. Reposta estabilizado no localizador.